Assim a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Amados filhos e filhas da Hora da Misericórdia, hoje, às 19 horas, começa as 24 horas da presença do Senhor. Coração de Jesus, sede a nossa salvação. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa proteção. Sagrado Coração de Jesus, eu recorro. Eu coloco, eu confio as minhas intenções. Jesus, eu coloco no teu coração minha família, nessa hora da misericórdia. Dá tempo ainda, você pode acessar o site, dá tempo ainda. Pelo site dá tempo, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Vai lá e mande as suas intenções para o coração de Jesus. Filhos e filhas, estaremos vigilantes a madrugada inteira. Começa às 19, segue a adoração. Meia-noite eu rezo missa, segue a adoração. 6 horas rezo missa, segue a adoração. 9 horas missa, segue a adoração. 11 horas missa, segue a adoração. 18 horas, missa de encerramento. 24 horas rezando com você e por você. Escute o que foi deixado na plataforma para este sábado das 24 horas. Dulcilei, Açaí, Paraná. Ouço pela rádio Líder AM. Padre, gostaria de agradecer muito pelo mimo do Sagrado Coração de Jesus. Estava ansiosa para receber essa bênção. Quero agradecer por esse carinho que tem com seus colaboradores do Evangelizar é Preciso. Peço a Deus todos os dias que essa obra cresça cada vez mais, para que todas as pessoas possam conhecer o Sagrado Coração de Jesus, conhecer a obra Evangelizar é Preciso e conhecer o Deus maravilhoso que nós temos, Senhor. Obrigada por tudo, por todos os meus pedidos alcançados. Amém, Senhor. Amém. Um abraço a vocês de Açaí, um abraço a todos os colaboradores e a graça a vocês que nós continuamos com essa obra e a obra cresce a cada mês. Na verdade, a cada semana, a cada dia. Louvado seja, Senhor, que colocou a sua mão sobre esta obra e a conduz. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. A Bíblia é o livro sagrado, e que muitos livros contém. Sábado das 24 horas. Inspirada é nosso viver, nosso amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se suplicando: Senhor, o meu criado está de cama lá em casa, sofrendo demais. Ele respondeu: vou procurá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e meu criado ficará curado. Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: em verdade eu vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar na mesa no reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, conforme acreditaste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou curado. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, Jesus expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele assumiu nossas dores. Jesus assumiu nossas dores e carregou nossas enfermidades. Que texto mais lindo? Que profundidade maior? Que verdade mais confortadora? Jesus assumiu nossas dores. Jesus carregou e carrega nossas enfermidades. Coração de Jesus, eu creio nesta palavra, eu creio nesta verdade, eu creio e peço, Senhor, tome as nossas dores, daqueles que estão espalhados nesse Brasil tão distante, tão diversificado, emissoras de rádios em partes tão diferentes. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul. Atenda, Senhor. Assuma nossas dores. Tome as nossas dores. Acolha nossas dores. Qual a dor que agora você quer entregar para Jesus? Qual é a dor que você quer colocar no coração de Jesus? Estou falando com você, filho. É o dia. É o dia. Qual a enfermidade que você quer confiar ao Senhor? O coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, porta do céu, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, bálsamo que cura, tende piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, cheio de misericórdia, tende piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, acolhe os nossos pedidos. Escute quem já recebeu o mimo. Eu sou Aldete Braganholo, de Cornélio Procópio, no Paraná. Que bênção de Deus! O senhor nem imagina o que eu ganhei hoje, bem no dia do meu aniversário. Nossa. O que eu quero ganhar melhor no presente do mundo do que uma lembrança do senhor vinda do Sagrado Coração de Jesus? Eu sou uma devota fiel e amo participar dessa evangelização. Amei, padre. Amei, amei, amei. Amo ser sócia da evangelização. Muito obrigada, padre Reginaldo. Meu presente de aniversário não precisa outro. Já ganhei. Tchau. Tchau, de Cornélio Procópio. Deus abençoe. Um abraço a todos. Filhos e filhas, que coisa maravilhosa, né, não? Que coisa fantástica. Vamos juntos? Ó Deus, abençoai esse povo na hora da misericórdia. Derrame graças e bênçãos do céu. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.